Então vamos lá? Então. Não vai cantar mesmo nada? Eu não. Já cantei semana passada. Amigos, não, não quero que meus amigos primeiro agora no grupo. Já dá pra pôr isso no grupo. Então tá bom. Eu não quero começar com o meu amigo. É 30 minutos até o jogo, vai ganhar. É, porque você quer ver o jogo? Tá, vai ficar querendo ver. É. Olá, olá, amigos do Game TV! Está começando o 32º episódio do podcast Game TV. Eu sou Rodrigo Guerra, ao meu lado está Arthur Palma. Olá, ouvintes. Estamos de volta com mais um podcast. À minha frente está Fernando Mocioli. Opa, tudo bem? E ao meu outro lado está Jefferson Caio, lado esquerdo. Meu presente. O lado esquerdo, da mesa redonda. É, exatamente, mas é o meu lado esquerdo. É, essa semana a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Todo mundo estava querendo podcasts tematizados, estava vendo pelo nosso post no podcast anterior e pelo fórum. E, então, essa semana a gente vai começar com um assunto bem interessante, que são os jogos de colecionador, ou fato de colecionar em geral. O que vocês acham aí? Vocês fizeram uma pesquisa, vocês aqui que são presentes? É, eu não fiz pesquisa, mas eu gosto, eu coleciono, apesar de ter uma coleção bem humilde, então... Eu acho que é importante você falar por que, que a gente chegou nesse assunto. Por que, que a gente chegou nesse assunto que eu esqueci agora? Por causa da edição de colecionador do Gran Turismo 5. Ah, é verdade. Exatamente. Que Gran Turismo 5, essa semana, foi anunciado que vai ter mais uma edição de colecionador. Aquela que vai vir com volante, que vai ter também um carrinho em formato miniatura e que vai custar mais ou menos uns $400. Aliás, o mercado deturpou a ideia de edição de colecionador, né? Porque tem tanta edição para colecionador que não tem a verdade de colecionador e a obra vai perder o valor porque tem muita... Só um fato em relação a isso, lá na E3, você não achava o Alan Wake normal, só a edição de colecionador. É uma coisa meio estranha que acontece agora, não é de hoje. Eu lembrei do Final Fantasy XII, que é mais. Nas casas de leilão, vale mais a edição simples, que não era de colecionador, que a de colecionador. Que todo mundo tem de colecionador. Eu acho que a ideia de colecionar é porque é raro, e aí quando um item é muito spameado no mercado, ele perde. Exato. O valor, assim, de uma forma drástica. Só tem uma edição de colecionador do Gran Turismo ou tem mais? São duas colecionadoras. Essa foi a segunda anunciada essa semana. Vem o quê? Vem um volante. Um volante. Super ultra bonzão. É da Logitech. Da Logitech, o volante da Logitech. Só esse volante custa $200. Uhum. O jogo, um carrinho bonitinho, né? Que é pequenininho. É o Nissan GT-R. Mas tipo, que é um carrinho? É um carrinho pequeno, assim. Tipo um carrinho de fricção, assim. É de dar corda. É, mais ou menos. Pra trás, só que é aqueles modelos bonitinhos que você vê na padaria, saca? Só aqueles que eram pra ser a réplica perfeita. Exatamente. Ah, tá. E também vem um manual de instruções, um manual, um guia de jogo, com tudo, escrito pelos próprios caras da Polyphony. Ou seja... Eu que não consigo dirigir, vou continuar não conseguindo. Exatamente, né? Mas enfim, e o jogo, claro, né? Uma capinha bonitinha. Será? Sai o jogo então? É isso? 2 de novembro. Vai sair só o carrinho e o volante e o jogo. No Dia dos Mortos ainda. 2 de novembro. Vai sair a caixa vazia pra você colocar o jogo quando sair. Aí eu acho que seria uma edição de colecionador legal, hein? Ninguém ia querer comprar mesmo, porque não ia jogo. Raro demais, ó. É tão raro que não vem o jogo. O jogo é sortido, só alguns vão receber a cópia. E essa é a segunda que foi anunciada essa semana, né? Que foi anunciada na época da E3, que tinha o carrinho, o manual e o guia de jogo. E o que é o manual do jogo, do guia de jogo. Ah, tá. E o próprio Gran Turismo, né? Não é muito de colecionador essa edição. Custa $100 essa de... Mas caralho! Ela é tão de colecionador quanto um Zelda normal, que vem sempre com mapa e com alguma coisa. Exatamente. O GTA, eu já gostava do cara. É, mas Pokémon, aqui, na verdade, é que... É, exatamente. Mas só que vem um carrinho, né? Bonitinho, vai. Você pode comprar na... No bazarzinho. Na padaria da sua esquina, entendeu? Você compra no bazar. É que esse é, esse é o Nissan GT-R que foi feito pela... Polifone Digital, eles que desenharam o carro. É o concept, sei lá. Exatamente. E eles que desenvolveram o desenho do carro, e a Nissan vai lançar agora no final do ano. Se fosse um DeLorean assim, vai lançar. Ela vai lançar o carro no final do ano. Vai virar carro de linha que nem aquele da Citroën. Sim. Que o pessoal do Gran Turismo também fez. Você compraria essa edição, Guerra? Você que é o cara que gosta de Gran Turismo aqui na mesa? Cara, eu queria muito, mas $400 dá pra comprar outro Play 3 e sobrar $50. Eu só queria você volante. Comprar outro Play 3 e o Gran Turismo solto. Eu só queria o volante. Já jogou o Gran Turismo naquele volante? De 900 graus? Não naquele... Não, o volante, quando saiu o... Eu joguei... O Prologue, né? É, quando saiu o Prologue, saiu um volante. Que ele fazia 900 graus, tinha um force feedback que quebrava a mesa. Esse eu joguei. Você segurava, se você prendia ele muito na borda e se tomasse um tranco, caísse na grama, pulasse batesse num guardrail, o tranco era tão forte que podia quebrar a mesa. Assim. Eu joguei nesse lá na quando eu ainda era editor da Super Dicas PlayStation. Cara, deu suador, cara. Eu não conseguia fazer drift naquele volante. Você girava ele muito e ele não virava quase nada. Jogando o quê? Gran Turismo. Gran Turismo. É. Tem um modo drift lá do demo, sabe? Ah. Aí eu joguei na casa de um camarada e ele, não, olha aí, joga aí pra você ver. Aí você acha que você vai virar só um pouquinho o volante e tal, como todo jogo de corrida, e aquele volante é sensível. Ele é quase um volante de verdade com uma roda, um aro normal de carro. Então ele gira 900 graus mesmo, não gira menos, porque mesmo quando você pega um carro do Gran Turismo que vem com a roda maior e tal, ele continua girando 900 graus. E é muito difícil. É dificílimo. Assim. É outro jogo. Você jogar no controle, você jogar no... Você joga no controle, você se sente volante. Um líder, né? Cara, você joga mó bem no controle, aí você acha que o volante vai ser mó baba. Eu não jogo bem no controle. Não? Não. Você joga bem com o volante? Eu fui tentar jogar o Gran Turismo 5 lá na E3, eu joguei tipo Burnout, assim. Eu passava por cima de tudo. É, então, o problema do Gran Turismo é que é justamente aquele jogo que foi feito pra... Eu já valorizar de... bastante o cara que anda na linha. Da... É, eu não gosto de andar dirigir na vida real, então não gosto de dirigir. É meio difícil, assim. Meio difícil pra pessoas que estão saindo de um Need for Speed e pegar um Gran Turismo. Não dá. E a edição é boa, sabe, do volante. Só não é raro. Se fosse um volante dourado. Eu não sei. Eu não compraria um volante dourado. Depende. Se fosse um GTA, assim, Saints Row com um volante dourado. Se tivesse um retrovisorzinho com os dados. Falando nisso, a edição limitada do GTA 4 foi muito legal. Com a mochila? Porque ela. Não. Ela vinha com a mochila, que é tipo uma bolsa grandona. Um daqueles gaveta de banco. É. E uma placa de Liberty City, assim. Nossa, da hora. Isso é muito legal, cara. É tipo, tá lá a placa, acho que a placa é GTA, GTA tá 4, né, em romano. E aí tá lá, Liberty City, worst city in America, assim. O único problema é que ela é que nem essa... Ela é que nem a que eu comentei do Alan Wake, você encontrava ela até recentemente, né? Não sei, mas é muito legal. É uma das coisas que valem. Tinha um outro jogo, o NBA 2K9, que ele vinha com um armário, sabe? Não, peraí. Não, para, calma. É sério, ele vem com um armário em miniatura. Ah, bom. Calma. Você que tipo, ia bater a Casas Bahia na sua casa, assim, você ganhou um armário, um locker. É. Você vinha com um armário em tamanho miniatura e vinha com uma bolinha de basquete e uma camiseta também do NBA 2K. Miniatura? Não, a camiseta era normal. Tudo dentro de um armáriozinho, era bem louco assim de ver. E sem falar da última de colecionador que todo mundo ficou babando, né? Que é do Modern Warfare 2. Que vinha até com óculos de visão noturna. Aquele óculos. Mas é assim, né? Você lembra? Mostrou óculos de visão noturna, todo mundo. Uou! Blá, blá, blá. Daí quando foi ver, era um óculos de criança, só que com um molde. Não, mas ele funciona, eu testei. É aquele kit funciona. De espião infantil que nos Estados Unidos vem com óculos de visão noturna. Mas é legal do mesmo jeito, ué. Sim, mas daí eles colocavam só uma cara mais. E a decepção que foi a caixa de Pandora. Do Godofredo. É triste. Nossa, o meu comprou. Eu assisti o vídeo review, o cara abriu na caixa. Mas ao vivo é mais triste, assim. É pior. É uma caixa grande, bonita e tal. Assim, nossa, legal, né? Aí você pega, abre, tem tipo o jogo dentro. O jogo e um livrinho. É, o livro. Só. É, nada. Ah, mas na caixa tem assim, sei lá, um palmo de altura. Tem uma caixa de Blu-ray e um livrinho de arte só. Mas assim, tem algumas caixas de colecionador que tem relativamente. Uma que eu gosto bastante é a do Fallout, que é relativamente legal. Pouca coisa, vem com um livrinho de arte, um DVD de making of e o Vault Boy. Essa é legal, é a lancheirinha. Essa é legal. Ela é simples e tal, mas ela, pô, é a lancheirinha que você encontra no jogo em todo lugar, sabe? Ela tem um quê? Ela assim, tem um significado. É que nem a edição de colecionador de outro jogo, que nem Final Fantasy XIII, que em cada lugar do mundo recebeu uma edição de colecionador diferente. Eu gostaria de essa é a europeia. Essa é bem legal. Essa é bem legal, que vem com 3 posters, e os posters são numerados. Então, assim, dá pra colecionar. Então dá pra colecionar. Quer dizer. Você comprou outro jogo, né? Então assim. Vou comprar de alguém no eBay. Né? É, e eu acho. $100. O DLC do Transformers. Você paga $100 no eBay. É o código, nem o DLC, é o código que é uma vergonha. Nossa, é ridículo. Você joga pro Jazz, é igual qualquer Autobot. Enfim, e tem aquele Autobot que é mais raro, né? Que só foi vendido no Amazon e ninguém comprou. Que era $120. Mas no jogo? É. Ah, então, são os do pacote do GameStop, né? Amazon e da loja Game. Que você ganhava se fizesse a pré-order. E a galera tá vendendo como se fosse um colecionador. E a galera aparece por $2, você tá pagando 100, tá? É, em breve. Uma que eu fico com muita vontade de comprar foi a do BioShock 2. Nossa, essa que eu ia falar. Que é gigantona. Que é a do... Vem um vinil. Ah, vem um vinil, um livrão grandão de arte e uns 3 pôsteres, acho. Mini pôsteres. O único assim. Problema dela é que ela não vem com o Big Daddy. Quanto tá lá fora? Ah, ela acho que se, no, $129, não, eu acho. Já tinha caído, tava 79. 79, né? Eu peguei ela na mão 300, eu falei, não, não posso. 350, é, mais ou menos. Aqui acho que eu vi por 400, 500, sei lá. Eu peguei ela na mão e eu falei, não, não posso. Mas se ela tivesse um Big Daddy, aí ela ia ser perfeita. Que nem a do 1 vem com um Big Daddy, uma miniatura. Metal Gear Solid 3, que vinha com o tanque. É Shogarod, né, que vinha? Vinha. Na versão japonesa, não a versão americana. Não, a versão americana, a edição de colecionador, não tinha nada. Vinha um tanquezinho fantástico. Não comprei porque não tem... não dá pra colocar em inglês nada no jogo, nada, zero. Uma edição que eu sempre tive muita vontade de ter, que eu mordo pra sempre, é a edição limitada japonesa do Mega Man X4, que vem com a miniatura do X com a Ultimate Armor, que é sensacional, que transforma ele, tipo, vira uma navinha assim e tal, é muito ferrado. É verdade, eu lembro disso. As edições japonesas são as mais. Que é a Ultimate Armor. Não, no Japão tem os itens de colecionador mais legais do mundo, assim. Lá, eu acho que se um colecionador vai pro Japão, ele tem um ataque cardíaco quando ele entra numa loja. E são edições limitadas ainda no Japão. São. Pior que seja o mercado hoje, no sentido de banalização e depreciação do valor desse tipo de produto, lá ainda funciona como edição limitada. Depois de um ano, sei lá, menos, até você pode não encontrar mais. Então, meio raro mesmo. E o preço sobe, né? E o preço sobe. Isso acontece muito lá com o brinquedo. O brinquedo raro, você, sei lá, tem uma série de um ano, passa no ano seguinte, o preço já triplicou, assim. Poxa, se você tem lá seus quase 30 anos e você teve o reloginho do Flash no ano passado, se você levasse ele pro Japão hoje, você podia estar quase rico. Podia estar trocando aí pro, sei lá, pros 2, pro 3. Carro. Um carro. Dependendo do estado, se tiver na caixa, se não tiver, se for primeira edição ou não, é complicado. Esse tipo de material lá vende, já ao contrário de revista. Né? Ah, sim. Quadrinho no Japão, se não for as listas telefônicas enormes, você não, você não vende por mais de $1. Aquelas Shonen Jump. É, tem que ser o tamanho do livrão, o tamanho lista telefônica. Lá, aquele, dependendo do ano, dependendo do autor que tiver nela, ela vale. Por exemplo, se tiver se tiver Shonen Jump, que apareceu na primeira história de Dragon Ball, ela é cara. Primeiro capítulo de Dragon Ball, eu acho que é possível de achar, mas é super raro. Se você tiver, super raro. Deve ser vez de comprar uma casa. Por causa de uma questão de espaço também, então os caras não guardam as coisas. Pra é, eu fico imaginando assim, na sua casa tinha quantos metros quadrados, assim, mais ou menos, que você morava lá? Metros, que plural é esse? Conheço, esse final aí tá muito errado. Eu consegui achar uma miniatura do jogo do YouTube lá. Sem querer, assim, passeando por uma loja de usados, achei uma miniatura de quando eu vi, eu colecionava, sério, eu falei, puta merda, eu só tenho a miniatura aqui, eu fui lá, comprei, paguei $4. O pessoal não tava dando muito valor. Pra mim ia estar guardado, encapado. Nem tirei a caixa o negócio. Queria deixar na estante bonitinho lá pra mostrar pra todo mundo, mas enchei de bola. Esse é um grande problema, né, com o colecionador. É, você que é colecionador. Você que tem mais coisas, né? Por exemplo, eu tenho minha lata do Fallout, eu não tive coragem de tirar o Vault Boy de dentro até hoje. Mas tipo. Você nem sabe qual é? Não, eu sei, eu tirei, mostrei pra minha namorada e tal e guardei de novo. Mas você já perdeu o valor de colecionador, você sabe, né? Você se matou. Não. E quem deixa lacrado é só gente que tem complexo de ter loja. Gente que usa, mas, de verdade. Você sabe que pra colecionador, tirou do plástico. Não, pra colecionador tem que estar com caixa, manual, não esbranquiçado, em bom estado. Pra doentes mentais tem que estar no plastiquinho. Sem pegar o oxigênio de hoje em dia. O plástico tem que estar com o cheiro original, assim. É, tem que estar hermeticamente lacrado a vácuo. Não. Pra seres humanos e colecionadores decentes que vivem o mundo, você. O importante está no jogar, não em ter na prateleira. Você tem que jogar a sua coleção. Por falar nisso, vocês lembram daquele videozinho daquele cara? Nossa, aquele japonês maluco! Ah! Coleção de Neo Geo! Tem que pôr, tá aí no. Vai estar no texto. Tá no texto aqui. Não é pra curtir sua coleção desse jeito. Não. É, desencana se você colecionar desse jeito. Desencana. Esse cara é uma figura. Foi você que achou isso? Eu não sei. Você que mandou pra todo mundo. A gente bobeou a fã, mas eu não sei como é que eu encontrei. Eu lembro um dia, eu cheguei 9 da manhã aqui na Play. Cheguei, tô de boa, assim, eu vejo o Luciano assim, um negócio assim, embasbacado. Falei, o que aconteceu, Luciano? Ele... Peraí, ele me manda, eu vejo o japonês, tipo, curtindo uma musiquinha. Calma, não estraga a surpresa. É, deixa os caras. Deixa eles apertarem o play lá embaixo. Você vai ver. Vocês vão ver, é melhor. Mas Arthur, da sua coleção, o que você tem de mais, que você mais se orgulha da sua coleção? O que eu mais gosto na minha coleção, infelizmente, é algo que vai contra o que eu acabei de falar. Ah! Muito bem. Vamos começar a cair as máscaras aqui nesse podcast. Que é um Zelda 2 lacrado. Aí, tá vendo? Então, o argumento, né, cai por terra. Exatamente, né? Mas esse é porque tem um apreço pessoal. Eu tenho um Zelda 2. Que já tem. Que eu tava na última fase quando um amigo meu falou: olha, eu consegui um direto de um estoque, sei lá da onde, ninguém sabe explicar, da Playtronic. E era um Zelda 2 lacrado aí em português e tudo mais. Ele me passou o jogo. E eu já tava com o meu na última fase, o meu normal, meu zoadaço. Não tá mais dourado, já esbranquiçou inteiro. Mas é um dos que eu mais gosto, assim, principalmente porque o Zelda 2 eu sou uma das únicas pessoas do mundo que gostam dele. Então... Mas ele é, o Zelda 2 ele é bem raro, assim, mundialmente falando. Ele não é tão raro assim, mas o Zelda 1 cinza é mais raro. Porque erroneamente, numa revista de Nintendo brasileira, foi dito que o cinza não era raro. É uma grande baboseira, porque o cinza foi fabricado só na época do Top Loader. Uhum. E ele é mais raro que o dourado. Muito mais raro que o dourado. Porque o dourado foi fabricado de 86, 87 até 90 até o ano passado. As edições douradas dos cartinhos do NES japoneses são caras. O Zelda japonês. Eu tenho... Não. As edições douradas, não as edições. O Zelda foi feito dourado. Não, o Zelda, por exemplo, o Zelda em cartucho japonês já é uma coisa rara, porque ele foi lançado só em 92. Eu tenho um cartuchinho verde do Zelda. Mas Zelda 1? Zelda 1. Porque ele era do Disk System, do NES. Então do Disk System, teoricamente, eu não sei, eu nunca fui no Japão. Mas pelo que eu sei, no Japão você tem um monte de cartucho, você tem muito menos. Uhum. Mas é isso também no, né, no Famicom, né? É muito complicado, porque você teve o Disk System, então você tem o Metroid de Disk System e o Metroid em cartucho. Então, Castlevania, Castlevania 2 em Disk System e em cartucho. E quase todos os jogos de Disk System podiam salvar, né? Porque o Disk System tinha uma bateria. E aí quando passa pra cartucho, vira aquele sistema de password ridículo. Lindo Castlevania 2. Mas era uma coisa legal, eu acho que um dos itens de colecionador hoje em dia devia ser caderninhos de password. Eu acho que... acho, pessoal, assim. Mas é uma coisa assim, se eu tivesse essa ideia quando eu era criança, de quando eu jogava e anotava, eu tinha um caderninho de password. Eu poderia ter guardado isso. Que guia de estratégia dessas épocas é raridade, né? Era tudo oficial. Tudo. Mas guia de estratégia é uma coisa que eu gosto, cara. Eu tenho uma coleção de guia de estratégia que eu acho uma coisa bonita, assim. Eu sempre venho com artwork, assim. Isso, vem umas artes exclusivas nos vídeos de estratégia. Assim, eu nunca usei nenhum, mas eu tenho vários. Eu tenho certo Guess, o Full Throttle. Mas não, mas... Eu comprei alguns também. Eu tenho Star Ocean. Porque é mó bonito, é mó legal. Rockman 03. Que nem aquele do Zelda que a gente viu na GameStop. Tem mais, tem mais. No DS, Jack Ultimate Star. Deve ter mais. Alguns do King of Fighters. E acabou virando raridade, né? É, com o tempo, né? Aliás, a ideia é que a gente, cuidado. A gente comentou até que o Jefferson tem uns posters da época que a SNK tinha uma representação oficial no Brasil. Eu ainda tenho esses posters. Tem o poster da Capcom, foi da Homestar, né? Tinha o login da Homestar no canto. E qual é o tipo de jogo que é? Eu tenho do Dungeons & Dragons. Nossa! Do Shadow of Homestar, né? Uhum. É um segundo, né? Aham, uhum. É. Tem desse. Tem o Street Fighter X, que é o Super Street Fighter... Como é que tá o nome dele? Do o X, Chapa. O Grandmaster Challenge. É. Que é o Golken no fundo, com todos os personagens desenhados a lápis. Tenho ele. Isso aqui você vai ganhar na revista. Não é de flipper. Street 02, que é de flipper. Garou, que é difícil, que é 98. King 96. Pô, oh, para de fazer viajinha. 96. Não, 96. 96, como vocês gostam, se quiser, eu posso trazer um pra vocês. Isso é que são posters A4. Não são posters A1, né? Que nem os outros. Mas esses eram os posters que você tinha colocado dentro da máquina, não é? Não. Era. Não. É pior a história. Eles eram meras propagandas de sulfite que ficavam. E eu roubava. Eu não roubava, ele pegava. Ele pegava de calhamaço. E achava que nunca aquilo ia ter valor. Agora, 10 anos depois, 15 anos depois, na verdade, 15 não. 10, 10, 12, 10. 15, 15. Já? Pode ser 15. Rolou, mas sabe uma coisa que me irrita? Valendo agora! Valendo! Sabe uma coisa que me irrita muito? É que coisa. Assim como o DLC, por exemplo, o Proto Man no Mega Man, que deveria ser parte do jogo, tem um monte de edição de colecionador que vem com um pôster. Que antigamente viria grátis no jogo. Deve ser ter edição de colecionador que a única coisa que vem mais é o pôster. Por exemplo, Manic Mansion vinha com pôster, o Bart vs. The Space Mutants vinha com pôster, o Zelda vinha com pôster, que era o mapa. Mas qual dos atuais vem com pôster só? DLC, o... Não. GTA vem com pôster. DLC, o Alan Wake vem com um pôster e um DVD. Não, mas ele é, a edição ela é grandona, cara. Eu tive tipo dentro de um livro, tem a caixinha. Não, mas é oco, é tudo oco. Não, tudo bem, mas é uma caixinha. Mas é uma caixinha que parece duas caixinhas. Não, mas de fora é bonito. Se você pegar ali, tirar a capa de fora e olhar, é um livro que é legal. Eu sei, mas eu tô comentando que você fala assim, por fora Bela Viola? Eu ainda, voltando ali, me arrisco a dizer que sou o único cara, nem a empresa mais tem um fotolito desse tipo de pôster. Você tem fotolito? Não, então. Eu tenho os posters. Ah, tá. 10 ou 7 de colecionador mesmo. 7 ou 10 de cara. Mas teve uma época que tava vendendo fotolito de desenho animado aqui. É. Desenho Java, uns fotolitos de Pokémon que vai saber se é real ou não, mas estavam vendendo. Então aqui não tava caro na época. E você, Marcelo, o que você tem na sua coleção? Ou só. Olha, sei lá, coisas antigas que eu tenho ainda funcionando, inclusive. Um Sega CD. Tenho lá na caixa, bonitinha e tal. Tem de todos os meus videogames, tem nada. Porque o Sega CD, do Sega CD até eu tenho o Lunar, o primeiro Lunar do Sega CD, na caixinha, com manual, bonitinho. Tá, coisinha linda. Tem o Mega Drive, acho que é o 3 que vinha com o Sonic 2. Ou é o 2 que vinha com o Sonic 2? Não, é o 3. É o Mega Drive que vinha com o Sonic 2, ainda tenho ele lá. Tem o Night Trap do Sega CD. É uma armadilha. Night Trap. É uma armadilha, né, Bino? Aliás, fica aqui meu apelo para que a SEGA, depois de lançar os clássicos do Dreamcast, lance os do Sega CD também. E os do Saturno. É que Saturno não tem tanto clássico, tem? Ah, tem muita coisa boa do Saturno. É só levinha lá. Pô, mas assim, é que vai repetir, né? Se o lançar o Dreamcast, vai lançar de... Mas Net Strap seria lançado hoje em dia? Sei, cara. Poderia ser lançado, eu acho. Eu acho que se a SEGA tivesse coragem, ela... Pelo fator bizarro. Se ela tivesse bala. Porque o jogo é péssimo. Acho que é um dos piores jogos que eu joguei. Ele parece Sexta-feira 13, de NES. Não, é só ficar salvando as pessoas. Acho que é pior que isso. Porque você precisa... Pra você, o jogo não requer absolutamente nenhuma habilidade pra nada. É só estar no lugar. Você tem que decorar o lugar certo e a hora e certa. O código, que tem acho que 6 cômodos. E aí você tem que estar na hora certa, no cômodo certo, e botar o código da cor certa pra você poder prender Você já acabou? Não, cara. Eu já tive erro. É, não, é só assim. Se você não tiver. Eu sei que até tinha uma revista dessa nacional que publicou a lista completa de tudo. Só dá pra chegar seguindo aquilo, cara. Porque assim, a cor da senha você tem que estar na hora certa também, num outro cômodo. Pra você ouvir um diálogo que os caras vão estar falando a cor da senha. Então você meio que. Você tem que saber, cara, você tem que adivinhar. Então não tem como. É uma armadilha, Bino? É só armadilha, cara. Não, mas então ele lembra Sexta-feira 13, né? Que é a mesma coisa. Você tem que estar num lugar. Só que você nunca vai acertar o lugar, porque enquanto você tá a caminho de um lugar, ele mata e vai pra outro. Você nunca vai conseguir. Enfim. É um jogo terrível, mas. É, a realidade. Acho que até a realidade. Não sei se é a realidade. É. Deve ser a realidade, né? Porque um jogo tão ruim não deve ter vendido. ele não é tipo Plumbers Don't Wear Ties, mas é raro, assim. Mas é uma das coisas assim. Jogos ruins. Eu fiz uma compilação de listas de jogos aí. Tem bastante jogo ruim nessa lista. Que é raro. Que é raro. Fora outra coisa que eu tava comentando com você. Leu o 19º aqui, não, o 18º da lista. Por que é o Sonic 1 do Master System. No Brasil, não é raro. Pros americanos é ultra raro. É super raro, mas é aquela coisa assim. O que americano acha que é raro é coisa que foi feita lá. Master System, eu acho que isso é um mercado de colecionador, por exemplo. O mercado nacional tem que ser diferente do mercado americano. Sim, sim. Porque eu tava andando lá. Só que as pessoas estão tomando como padrão eBay, exatamente. É isso que eu ia falar. Eu tava navegando pelo eBay pra fazer essa pesquisa aqui de jogos raros. E eu vi assim no eBay, assim, jogos. Meu, além de jogos serem ruins, não vale a pena você ter uma coleção porque vai estragar a sua coleção. Porque quem é que vai querer ter um ET do Atari? Mas é que você vai querer depende ter. Do intuito também da coleção do carro. Você quer, se você tiver uma coleção de jogos ruins, ok, né? Mas tem gente que tem a vontade de ter todos os jogos. A pessoa não tem critério, ela fala, quero ter todos os jogos. Ela vai seguir no catálogo. É, ela pega eu, e fala. Tem sete... Não, pode falar. Não, que tem 780 jogos oficiais lançados para o NES. Eu quero ter todos. Aí o cara vai lá e compra os Transformers. Compra as duas, três versões do Indiana Jones que existiam, sabe? Não tem propósito, a pessoa só quer porque quer. Então, até que eu tava vendo aqui, tinha uma coisa do Zelda, eu acho que era dessa de versão. Ó, River Raid. Achei aqui uma coisa. Que o jogo original custa mais de 3.500 dólares. A edição. O Air Raid, na verdade. Com. O empréstimo da indústria que fez americano, né? É, exatamente, é uma edição original, não é? O Air Raid, não é o Air Raid, é a continuação. É a continuação do River Raid, não é? E Metal Slug, por exemplo, também, né? Metal Slug 1, né? Mas esse é de console. Não é de fliperama. É, o Neo Geo AES, quem conhece, né? Que foram feitas foi pouco. Assim, Kizuna Encounter também, se alguém conhecer. Difícil. Esse é nessa lista que eu compilei aqui, é o segundo jogo mais raro do mundo, porque foram feitos 12 dos jogos. São 12 mesmo? 12 jogos. Então, assim, é muito. Estão valendo mais de 10 mil dólares. Aqui nesse aqui, você tá aqui, ó. O Nintendo Championship, que era um desafio que a Nintendo fez, lá uma prova nos Estados Unidos, e deu acho que 12 cartuchos, 26 cartuchos. Que eu jogava tinha o Kizuna Encounter. É. Que era uma comprado da Star, que não existe mais. Tipo uma Diverbrass. A gente tinha, cara. Vocês tinham o de console? Ah, não, era de arcade. Não, esse é o de console. É, confundi de novo. É o de console, porque mas... o de arcade tem que nem banana na feira. O de arcade, entendeu? Vendeu, né? Na época, vendeu. Então, que nesse cartucho da Nintendo, que era um campeonato que a Nintendo fez, que deu os cartuchos. Qual o nome do cartucho, Arthur? Nintendo World Championship Gold Edition, que a Nintendo deu os cartuchos pra quem ganhou e ele tinha um monte de... É, que era um cartucho, na verdade, um cartucho feito pra ser de campeonato. É. Que ele tem, se não me engano, é o Mario, o Donkey Kong, Mario 1, o Red Racer e Tetris. É isso? Eu acho que é. São três jogos e aí o objetivo é sempre fazer um certo número de pontos em cada um deles. E aí é só isso o jogo, então ele fica em loop nesses três porções do jogo. Existem somente 26 e o último foi vendido por mais ou menos 10 mil dólares. Meu, é muita grana, não é? Então, você tem 10 mil dólares pra gastar. Mas nesse... na época que você comprou um Keystone Encounter, por exemplo, lá na Europa, porque tem que ser um europeu também, não é qualquer Keystone Encounter, tem que ser um europeu. Você tá na Europa, você comprou um cartucho por 300 dólares, imagina quanto você teve de lucro. Se você vender hoje? Mas depende, se você reajustar pra inflação... Não, você já teve lucro, cara. Você teve lucro, não importa. Você tem um lucro... Por isso que a americana adora... Mais do que bolsa de valores, entendeu? Aqui, ó, tem... Não, vai continuar. Aí que entra a questão de quantidade, né? É, quantos foram impressos. Se você quer fazer o seu jogo valer, você tem que fazer pouco. Gente, pessoas ficarão sem jogar. Essa é a questão. Né? Mas naquela época. Só que aí é o mercado paralelo que enriquece, não é a empresa, a indústria, enfim. Mas então... É babaquice a empresa fazer isso com esse intuito. Exatamente. Quando aconteceu aqui, por exemplo, que é sem querer, que não é proposital, tudo uma bem, coisa dessas, não tem problema. A gente entende que depois quem colocou o valor na obra foi o fã, não foi a empresa. Tanto que se a empresa tivesse. A ideia que ia. A ideia. Se eles fossem. Safado o suficiente, eles simplesmente iam lá e produziam mais. 3 mil e colocavam pra vender. O valor caía na hora. Não, mas aí ia ser de segunda impressão, não ia ter valor. Não ia, ser a mesma coisa. Mas ia cair mesmo assim. Mas, eu tenho um jogo dessa lista aqui, cara. Desculpa. Obrigado, hein, Arthur. Obrigado. Mega Man X3, cara. Eu tenho americano e japonês. E tem o Bangayo Spirits, que foi um jogo que... Que o Mussel gosta muito, Bangayo. Eu gosto do GameCube, não. Do Dreamcast, acho do... Mas é esse mesmo, é o Bangayo Prize. E acho do DS uma porcaria. Que foram feitos cinco, não foi? Cinco cópias. É um jogo da Treasure, não é? Você jogou esse jogo? Joguei, é muito bom. É um joguinho de robozinho e tal, que você tira até na mãe, assim, é porrada pra tudo quanto é lado. É bem legal. É muito legal, mas... Ele detestou de DS. Eu gostei do DS. Achei muito ruim do DS. Achei de qualquer forma. Foi a Treasure que fez o DS? Foi. Também foi. Eles perderam a mão? Acho que sim, sei lá. Mas acho que independente de raridade, eu posso falar que eu sou meio sucker pra edições limitadas das coisas, assim, tal. Eu gosto de edições limitadas. Você gosta? Eu gosto. Eu também. Acho divertido. Até do Perfect Dark eu comprei. Qual a nova aquisição de edição limitada? Tem que divulgar. Genial, diga-se de passagem. Eu comprei, encomendei a edição limitada japonesa do BlazBlue Continuum Shift, que é um joguinho de luta aí. O que ela tem de especial? PlayStation 3. Que assim, a gente não sabe ainda se vai ter edição limitada americana ou não. Precisando aqui. Mas eu, por via das dúvidas, encomendei a japonesa. Você não importa. Porque ela vem com trilha sonora, vem com uma miniatura de uma das personagens. Vem com um livro de arte, vem com uma cópia do script do jogo, vem numa caixona grandona da hora, assim, tá? Então já tá a caminho, espero que chegue nos próximos dias. O que me lembra que o Japão é um país bastante peculiar em termos de edição limitada. Vide a edição limitada do Hokuto no Ken. Saiu pra Play 3 e Xbox 360. O Hokuto no Ken, que é um mangá, não sei se vocês conhecem. The Fist of North Star. Fist of North Star, conhecido. Nos Estados Unidos, tal, tem até filme com o Gary Daniels. É um filme meio antiguinho, até, né? Bastante. Sessão da tarde, não, mas domingo maior, com certeza. Que o jogo, edição limitada do jogo, vem com um despertador. É um relógio enorme e ele grita com você pra te acordar. Ele fala a frase clássica do que a gente... É sensacional. Qual é a frase? Só que em vez de eu vou te matar, eu vou te acordar. Tipo, algo do gênero. Fica mais ou menos assim. É muito bom, assim. Não, desculpa. É você já está morto, você já está acordado. Só que também, por outro lado, eles têm controle da roda, controle arcade. Os caras pegaram um pedaço da máquina e colocaram no teu colo. Assim, tão perfeito, cara. Material, equipamento caro, muito caro, nunca tá disponível na loja virtual deles. Na loja, você, loja física, você não vai encontrar. Só na TGS, feiras, onde a equipe de criação de controle vai, eles levam o controle que você paga na hora, $300. Outra coisa que eu gosto muito são algumas edições que eu até brinco, chamo de edição limitada compulsória. que são alguns jogos que saem nos Estados Unidos. A maioria das coisas da NIS América e da Atlas, por exemplo. Você teve o Persona 3 que saiu nos Estados Unidos, veio com trilha sonora, veio com livro de arte, e era a única edição que tinha do jogo, era essa. É, você só tem essa opção, né? O God of War 2 veio com um disco extra, com disco a mais, com essas, com entrevista. Ah, o The Blob veio com a trilha sonora e um posterzinho. É, esses jogos, teve jogo aqueles Manakenas que saíram no Play 2, vem com poster, vem com trilha sonora. Então eu acho legal isso. A Nins faz um trampo legal. Faz. Atrasado. Ah, os próprios Sakura Wars, né, que saiu agora, veio também com... Veio uma caixinha até grande demais, assim, você, nossa, a caixa pesa 5 kg quase. Mas atrasado, né, que é um problema. É. Chega com um delay muito grande em relação à versão japonesa. Uma coisa que é engraçada sobre coleção, é fora os jogos com coleção e tal, tem os videogames que são de colecionadores. Um deles, por exemplo, é o Virtual Boy, que eu não sei se você lembra, recentemente encontraram um galpão gigantesco cheio de Virtual Boy, não sei se foi na Nova Zelândia, Austrália, onde foi encontrado um monte de Virtual Boy encostado. E o Virtual Boy é vendido por $300-$400 no eBay. Agora eles viraram $10. Não, eu lembro o Jaguar, uma época, um maluco que eu conheci, ele foi pro Paraguai, ele encontrou uma loja lá, e na verdade ele era mambeiro. Uma loja cheia de Jaguar. Tinha tipo umas 1000 unidades de Jaguar. Ele ainda tá com a fábrica da Atari? É isso? É, e ele é ultra raro. De novo, são consoles que são ultra raros porque fracassaram, né? Não porque eles têm alguma justificativa. É, eu tenho um console raro, que é o Play 3 de 60 GB. Exato, é isso que eu ia falar. O Play 3 teve tanta versão que logo vai ficar super raro algumas delas. Se você for ver, você não acha. São poucas as pessoas que têm. Parou ainda. De ser fabricado. Parou de ser fabricado. É, ele era muito caro. Eu paguei, por exemplo, nele, eu acho que foi R$2.500. E ele é da primeira leva. Não foi os 7 mil que tinha lá no Submarino. É. Mas eu comprei ele bem caro. É. Né? Mas você tem também outros consoles raros mais famosos, tipo o Saturno Branco, por exemplo. Esse é eu raríssimo. Eu tive um Saturno Branco, eu nem sabia que era raro na época. Eu vendi ele mó barato. Num preto e... Um cor de abóbora. Não, abóbora não, mas tinha uma outra cor também. Um dos mais famosos, na verdade, acho que é o Top Loader, o NES Top Loader. É. Ele e o Famicom AV. Na verdade, o Famicom AV é melhor que o NES Top Loader, né? É? Por quê? Porque ele tem saída de vídeo, né? Stop Loader só tem saída de antena. Foi fabricado pouquíssimos nos Estados Unidos. E aquele GameCube da Gradient? Da Panasonic? Da Panasonic. Aquele é caro também, que né? Roda o IQ. Aquele é legal. E... É, eu até vi Famicom AV lá no Japão quando eu fui lá. Valeu, hein? Eu te pedi. Eu tentei comprar, cara. Desculpa. Então, até falei, não esquece. O que eu acho que eu tenho, assim, uma coisa que eu acho que é bem raro é que... Lembra do PlayStation 1? Que vinha com... Cada videogame novo vinha com um disco de demo. Uhum. Eu tenho o disco de demo número 1. Então esse aí era uma das coisas assim, que eu me orgulho de ter. Assim. Oh. E eu tenho... Acho que é só isso que eu tenho de colecionador. O Play 3 de 60 GB e esse primeiro disco de demo do PlayStation 1. Que depois eu comecei a colecionar mesmo, acho que de um ano pra cá. Mas eu não tô colecionando, eu tô pegando jogos que eu gosto e tô mantendo eles na minha coleção. Você não vender, né? É, uma vender. Coisa que é uma droga é você ter necessidade de dinheiro. Porque uma época eu tive uma necessidade de dinheiro, tive que vender Sega CD, Saturno, eu tinha tudo com caixa manual, bonitinho. Tem que ir tudo pro saco. Essa é a maior dó no coração. Acho que você vender sua coleção por problemas financeiros é a pior. É, mas é isso aí. É triste ficar pobre. E é triste ter que acabar um podcast que tá tão animado. Ah. É triste, mas chegou a hora de dizer tchau para todo mundo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E se vocês gostaram, escreva no post que tá aqui, ou seja no fórum, seja no próprio Game TV. E diga seus comentários. Quais são os seus jogos mais raros? O que você quer? Se você quiser... Também proponho que você crie um tópico no fórum e coloque fotos da sua coleção, todo mundo aí que ouvir e curtir, quiser mostrar o que tem, mostrar alguma raridade ou só alguma coisa que Pra você é importante, bota umas fotos. Você vai botar umas fotos da sua coleção, Arthur? Eu boto. Você coloca? Então você seja o primeiro e... Tá bom, eu abro o top. Aê! Com fotos da minha coleção. E é, você, Luciano? Muito bem. Eu abro a minha gaveta e... Mostra a minha caixa laranja. Eu abro a minha gaveta e mostro. Uma foto orange box, só. É. Então tá. Vamos dizendo tchau. Jefferson, diz um tchauzinho aí pra gente e recomenda o jogo. Recomendo um jogo não, mas... Recomendo um jogo antigo. Que nem... Digo... Um item de colecionador legal que cada um tem, assim, acho que seria mais legal. Pode ser, então por favor. Então eu tô dando tchau e posso dizer que eu não coleciono tanto jogo, tenho mais uma biblioteca de jogos, não tem muito a ver com uma coleção de jogos, pra mim ter coisa rara, mas coleciono livros, então eu tenho umas edições complete editions de artworks de King of Fighters até o 98, com história, background e tudo mais. Bacana. Ou seja, de certa forma você recomenda King of Fighters. Fica nas entrelinhas. Fique nas entrelinhas. Fica nas entrelinhas. Assim, é. Isso. E você, Mucci? Bom, tchau pra todo mundo. Obrigado por estar aí com a gente mais no programa. E eu vou relembrar aqui o meu Quackshot de Mega Drive. Putz, que legal, cara. Um Quackshot. Glorioso Quackshot. Tem isso. Tá lá ainda até hoje. Inveja. Até hoje. Isso aí. Pato Donald em sua melhor forma. Minha única melhor foto. O resto não conta, cara. Eu queria dar um tchau também. E eu vou recomendar e lembrar meus Battletoads. Todos os Battletoads de NES, Super NES ou Game Boy. São todos desleais, são todos jogos que te odeiam, mas que vale assim pra você criar uma pele mais grossa, uns caras. Pelo no peito, assim. Pelo né? no peito. Grossa voz. É bom. É jogo de macho, então, né? É, você fica mais... Ah! Legal. Tudo bem. E... Guerra, por favor. Ah, eu vou lembrar que eu tenho o Metal Gear Solid 2. Eu sempre esqueço o nome da edição de colecionador do Metal Gear 2. É o Substance? Substance, isso. Que Subsistência é do 3 eu também tenho. Roubando. E eu tenho VR Missions também do Play 1. Mas e você recomenda... E o Integral do Play 1. Você recomenda um jogo que tem um Raiden pelado, é isso? Não, por quê? Você fala não, isso? Não, nada. Por que você tá falando isso, meu? Não, só tá bom, e tchau, e a gente se vê na semana que vem em mais um podcast do Game TV. Batou todo sem aquele legal quando você pausa, velho.